Os maias quiseram um calendário que o mundo termina no dia 21 do 12 de 2012. E essa data chegou e estamos aqui nos últimos dias da humanidade. Ou será só um erro de contagem? Esse é o fim do mundo no calendário maia. Foi isso que estava escrito numa lápide entre o México e a Guatemala. Esse é o fim do mundo no calendário maia. Foi isso que estava escrito numa lápide entre o México e a Guatemala. Eles deixaram sua pirâmide na América Central, onde passou por terremotos. Talvez seja esse o final. Esse é o fim do mundo no calendário maia. Foi isso que eu li numa lápide entre o México e a Guatemala. Esse é o fim do mundo no calendário maia. Foi isso que eu li numa lápide entre o México e a Guatemala. Eles deixaram suas pirâmides na América Central, onde passou por terremotos. Talvez seja esse o final. Os maias fizeram um calendário que o mundo termina no dia 21. E esta data chegou e estamos aqui nos últimos dias da humanidade. Ou será só um erro de contagem? Esse é o fim do mundo no calendário maia. Foi isso que eu li numa lápide entre o México e a Guatemala. São os maias.